Pasta 14. Faixa 1. Encontro 12. Xenartros. O encontro 12, aproximadamente 95 milhões de anos atrás, na época do nosso 35-milionésimo avô, é onde se reúnem a nós os peregrinos Xenartros da América do Sul, a qual havia então, mais ou menos recentemente, se separado da África e era uma imensa ilha, o ideal para promover a evolução de uma fauna única. Os Xenartros são um grupo bem inusitado de animais, composto por tatus, preguiças e tamanduás, junto com seus parentes extintos. Seu nome significa juntas estranhas, uma referência ao modo singular como suas articulações se ligam. Eles possuem articulações extras entre suas vértebras lombares, que reforçam a espinha dorsal para a tarefa de cavar, a qual muitos deles se dedicam. De todos os comedores de formiga, só os sul-americanos são Xenartros. Outros mamíferos, como o pangolim e o aardvark, também comem formigas e são chamados, respectivamente, scaly anteater, papa-formigas escamoso em inglês, e porco-formigueiro. A propósito, todos os comedores de formiga também poderiam ser chamados comedores de cupim, pois são grandes apreciadores desse inseto.